aqui com... Aqui, a Rádio Internacional da China. Aqui, a Rádio Internacional da China. Você é daqueles que acha que é cheia exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://sbis.com.br Thank you.

Yeah. Thank you.